63, 1-2, da colada 1-7, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 208, na cadeira, olha. Contato rodado com Lages, Bahia, saída Pucatana, Rio de Janeiro, 350. Perfeito, saída Pucatana, 350, na área 124, serviço radar encerrado, 57 meses sul oeste do VR em Salvador. Chame agora Ilhéus na frequência 1-2-2 de Simaona. O Xanami é 312, autorizado pelo Zipar. 3304, bom dia, autorizado a olhar e manter no zero. Bom dia, Santos 0, 3304. Flight 159, we are cleared for the ILS X-ray, final 1-0. Flight 159, send to 2000, speech by H10 21, final ILS X-ray 10-0, report stop short flight. Send 2000 feet. Ilex 3, 1, 0, report established, localizer American. Contato de colagem 0, 3, 3, 4. Teste 1, 2, 6, 8, 5, 1, 2, 5, 4, 5. 2, 6, 5, 2, 5, 5, 3, 2. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, 3304, controle Salvador, 3304, contato radar de colagem, suba a via Cerdar Bueno para nível de voo 360. Via Bueno para 360, quando possível, proa de árvore ou elepa, por gentileza. 3304, autorizada proa de elepa. Autorizada elepa com 3304. Base 105, bom dia para o senhor. Guardião 05, vai falar que está presente para o sul, vento 120 graus, 15 nós, para informação 77 da América, 1 minuto para a Duna. O Guardião 05, poderia confirmar o estimado de voo? Guardião 08, transfere para o controle Salvador 120, decimal 8. 08, transfere, Guardião 08. Anchor 59, contact Tower 118, just 195. Bom dia, Guardião 05. Guardião 05, Matheus 50 Sérgio Braz, é parte mestre, ano sobre o voo na boca do Rio. Só para dizer o pulo, Guardião 50 Sérgio Braz, 05. American 229, heavy site, try to land in A10, winds 110 degrees, 13 knots, traffic information off at 50, 500 feet, the south, will not interfere, heading into the south. American 229, copy, squared land on 110. T04, chame Recife, frequência 12.8, Terra 1, 35.3. 288, 135, é a secundária? Negativo, é a secundária 135.3, então 304. Secundária 135.3, então 304, bom dia. 4450 dessa via para 2000 pés, que é legal na 021 e o IES 7 autorizado em forma como estabilizado. Esse via, conjunto 21, autorizado em IES, pessoal 4450. American 229 on the ground at 32. Vacates via Fox in contact over the ground 121, that's 19. Secretary of Fox, 219 American. Continua atrás da sua armada e seu parceiro. Aqui Luciana Lima, bom dia, direcionar a Porsche Táxi. Soma, 2305. Azul 4450, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, a torre. Obrigado, Sérgio, 4450. Com 2171, autoriza a busca pela 2010, sem instruções, que legal no 021, autoriza a BMS, que se pistola a zero e a forma estabilizada. 2000 com 0021, a estrutura 90 autorizada, reportarei estabilizado, com 2171. Sérgio, com relação à confiança, prossiga para a Ceasa, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Prossegue Ceasa, transfere agora para a torre, 118. Então, Papa Romeu, Sierra Golfiosa, está na proa do Ceasa, visual com campo. Vamos Tiago Fiosco, autorizado final no 7. Reporte através da EMA. Constará através da EMA, o Tiago Fiosco. Azul 4450, Tui. Tui, bom dia, 4450, final. Azul 4450, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0. Vento, 120 graus, 139. E o pouso no 0, azul 4450. Tiago Fiosca, condições de estar do som, informa o tráfego da Gol, 1 minuto para a Duna. Como é que eu? Pode vai reduzir, o Tiago Fiosca. Confirmando, evitando reduções, o Tiago Fiosca. Ah, como é que eu? Vai agilizar na medida possível, o Tiago Fiosca. Uma 2310, essa é a minha notificação, dessa via chegada para o Médio 1, com a Médio 0050. Palmeiras Tiro Zé Lima, bom dia, reporte no Ponte da Papá. Meu Thiago Fiosca, tráfego avistado, autorizado o pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 15 nós. Vim pouso no 7, o Thiago Fiosca. Ah, esse foi no 5, vou botar isso no 7, o Thiago Fiosca. 4, 5, 9, 8, 4, 5 graus. Olha, torre Salvador, com 2, 1, 7, 1. Final da 0. 2-1, 7-1, bom dia. NH no 0-2-1, continua a aproximação, aguarde e autorização de pouso. Toma o tráfego, Charlie 150, curta final da pista no 7, no ETFL. Ok, feito o tráfego, prosseguindo na 0. O meu filho se anima, mantém a quantidade da papá, aguarde para o ingresso. Autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 159. Vento de pouso na 0, vou estar no 7. Palmeiras Cego, Fiosca, solos 45, autorizado o backtrack até a bata, ao estacionar para ver se livre. Palmeiras Quilo Serra Lima, autorizado o táxi à esquerda via pista, reposta alinhado pronto, cabeceiro no 7. Papa nesta frequência, Papa Uniforme Delta Bravo Papa. A frequência livre não consegue funcionar nesse setor. Climativo, Galilão. Bom, versão 71, Paulo 47, libere direito, chute sol 1, 21, decimal 9. Sim, 21, 9, 21, 7, 1. Realiza decolada, 49, chame controle de Salvador, 120 decimal 8, Montou. Controle de Salvador, 120 decimal 8, grato, bom trabalho, fizeram. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Quilo, Serra Lima, decolou da 7, saída arma ou não? Tá, meu filho Serra Lima, contato radar decolagem, suba via para nível de voo na 60, saída água 1. Gente, subindo via 160, a saída água 1, aqui Serra Lima. Autorizado o ingresso à pista 17, reposto para queda no 44. Amazônia, para a nível de voo 050. Gente, igual a 230, chama a turma na frequência 118 do sinal 95. 296, informa o tráfego de posição de 1 hora, correção 12 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, trava Reclamado Lima, cruzando nível de voo 100 para nível de voo 160. 2, 3, 2, 9, 6, 3. A parada Cruzão Lima, informa o tráfego de posição de 11 horas, 19 milhas, rumo nordeste, rumo 321, cruzando nível de voo 190 para nível de voo 050. bom dia, 34 Alves 7 da TAM, aproximando ponte 0 da 10, pronto, partida. 34 Alves 7, bom dia, perícia da linha aérea, decolar, questão a 0, ventilando 20 graus, 149. Compreendeu livre decolagem da 10, TAM 34 Alves 7. Afirmo, TAM 3497, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 20 graus, 149. Decolagem autorizada da 10, TAM 3497, Antônio Brasileiro, da Rádio Coordenação, 3497. Obrigado, Paulo. Frequência 1, 2, 5, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 8. Alexandre Senna, chamando para solicitar, desculpação, chamando para solicitar decolar. Chegando por mais de 1 na parada de 0050. Tá, 8? 2000, graças a Deus.